palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Joaquim Couto, realizada no dia 5 de fevereiro de 2012, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema: assistência espiritual. Com vocês, a palestra de Joaquim Couto. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus continue junto aos nossos corações. O tema desta tarde é sobre assistência espiritual. A direção da casa nos pediu que conversássemos em torno dessa assistência que os espíritos desenvolvem em torno de cada um de nós nesta existência terrena ou na atual existência terrena. E nos lembramos de recorrer ao Livro dos Espíritos, quando Kardec, em algumas questões propostas ao plano espiritual, nos apresenta indagações acerca do que seja o papel do anjo guardião ou do espírito protetor ou do guia espiritual. Nós conhecemos as referências da época em que não éramos espírita em relação ao papel do anjo de guarda, que tinha exatamente aquela missão de amparar e proteger. E a resposta que os espíritos deram à pergunta 490, o que se deve entender por anjo guardião, os espíritos disseram a Allan Kardec: é o espírito protetor de uma ordem elevada. Vamos frisar bem, de uma ordem elevada. Então, se é um espírito de uma ordem elevada, ele sempre vai nos inspirar para o bem. Então, qualquer inspiração, qualquer pensamento negativo não está vindo da parte desse espírito, que é de uma ordem elevada. E é importante que realmente nós possamos contar com essa ajuda, essa proteção de um espírito mais elevado. Por quê? Porque se Deus colocasse ao nosso lado um igual a nós, imagina a dificuldade que nós passaríamos aí no dia a dia, contando com a ajuda de um espírito que estaria no mesmo nível da nossa natureza, da nossa evolução. Então, a primeira informação que estamos recebendo do Livro dos Espíritos é que estamos contando com o amparo de um espírito de ordem superior, todos nós. Porque há uma pergunta mais abaixo em que Kardec fala se todos os seres, quer dizer, todos os encarnados contam com essa proteção e essa assistência? E a resposta foi afirmativa. Então, quando nós estivermos, principalmente, não nos momentos da chamada felicidade terrena, mas quando estivermos passando pelas nossas dores, lutas ou dificuldades, antes de nos considerarmos abandonados da misericórdia divina, vamos lembrar dessa resposta que os Espíritos deram. Todos nós contamos com esse amparo e proteção. Não estamos desamparados, mesmo que estejamos passando por essas situações que nos causam tantas aflições, tanto desconforto. O problema é que nesses momentos nos deixamos levar pelo desespero. Aquela aparente tranquilidade dos momentos felizes, que até então atravessávamos na terra, nos abandona, porque nos afligimos, nos descompensamos, e com isso, se esse Espírito tenta nos ajudar, nos amparar, nos inspirar, nos proteger, ele encontra a dificuldade dessa aproximação junto da nossa mente, junto do nosso coração, para nos dar o apoio, o incentivo, aquela sustentação necessária para que possamos suportar aquele momento de prova dentro da vida material. Então é importante que aprendamos com a doutrina espírita que não estamos sozinhos nem desamparados do amor de Deus, que se materializa através dessa presença amiga em nossas vidas. E que principalmente nos momentos das lutas e dificuldades, nos lembremos desse Espírito amigo que com certeza está ao nosso lado, nos amparando. Mas é preciso que, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, nós facilitemos a atuação desses benfeitores espirituais. Porque se eu me deixo dominar pelo desespero, se a minha fé, que até então, nos momentos bons e felizes, era tão grande, se a minha fé diminui e fica reduzida a uma chama de um fósforo, evidentemente que este espírito terá dificuldade de me envolver com os seus pensamentos e as suas vibrações. E em realidade, se eu me deixo levar nesse clima de intranquilidade, de descompensação, dificulto a ação do espírito elevado junto a mim e facilito a aproximação daqueles que, atraídos pela minha descompensação, intranquilidade, desespero, aflição, falta de fé, de confiança na ação de Deus na minha vida ou na nossa vida, esses espíritos desvinculados do bem poderão se valer desse nosso momento para aumentar ainda mais o estado de aflição em que nos encontramos. Então é importante a gente guardar a resposta. Temos junto a nós um espírito protetor de ordem elevada. Mas Kardec, ele não se restringiu apenas a perguntar isso aos espíritos. Por quê? Saber que há junto de nós a presença de um espírito desse nível é muito bom, é consolador, é estimulante, mas ele foi mais além, porque ele vai perguntar qual é a missão desse espírito. Na pergunta 491, qual a missão do espírito protetor? E na resposta, a primeira frase nos chama muito a atenção. Porque os espíritos disseram a Allan Kardec, há de um pai com relação aos filhos. Então, de uma certa forma, o que nós vamos desenvolver aqui, a partir dessa frase e das outras frases colocadas na resposta pelos espíritos, pode nos servir de orientação para nós que somos pais e mães, na maneira como nós temos que nos conduzir em relação àqueles que recebemos como filhos, como os tutelados, como aqueles que retornam ao nosso convívio para serem ajudados, para serem sustentados na sua nova romagem, no seu processo de crescimento, não só de resgate de faltas anteriores, mas também criando oportunidades, tendo a oportunidade maior de resgatar e também, ao mesmo tempo, poder progredir e crescer espiritualmente. Então, a de um pai com relação aos filhos é a missão dos espíritos protetores. A primeira frase que vem a seguir em relação a esta de um pai é a seguinte: a de conduzir seu protegido ao bom caminho. Bom, pressupõe-se que todos nós saibamos o que seja um bom caminho. São aqueles caminhos que são condizentes com as leis de Deus e para nós que somos cristãos, segundo os caminhos que estão sendo orientados pelas lições que Jesus nos trouxe. Então, para nós, o bom caminho é esse. Há de conduzir seu protegido ao bom caminho. Nós desenvolvemos alguns pensamentos em torno dessa frase. Como é que ele vai conduzir o protegido se ele é invisível em condições normais? Alguém aqui consegue ver, pelo menos constantemente, o seu guia e protetor espiritual? Eu espero que ninguém aqui tenha medo de ver espíritos. Porque há pessoas que dizem assim, eu acredito, mas não quero ver. Porque ainda trazemos, ainda as memórias, as reminiscências de outras religiões e até mesmo de muito folclore que se teceu em torno da questão dos chamados fantasmas. Que somos nós, que seremos nós um dia, quando estivermos desencarnados. Mas então, como é que o espírito vai se fazer presente de uma forma atuante, já que ele não pode se materializar, ou tem uma certa dificuldade, ou não tem a facilidade para se materializar junto ao seu protegido? Vamos começar pelas intuições e inspirações. Os espíritos bons nos inspiram, nos intuem, como também os maus fazem isso. Bom, se eu já aprendi o que é que regula e me conduz ao bom caminho dentro da vida material ou espiritual, eu já sei discernir o que é uma intuição ou inspiração boa ou má. Eu já tenho condições de saber, de entender, de compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, a inspiração ou intuição de um espírito de ordem elevada só pode ser de ordem o quê? Positiva. Só pode ser um pensamento que esteja chegando até a nossa cabeça para que nós possamos, contando com essa inspiração ou intuição, com esse pensamento que chega até nós, de uma certa forma, nos conduzirmos dentro da vida material sem tantos tropeços e sem alimentarmos tantas ilusões. O espírito se aproxima, joga o seu pensamento, se nós estamos começando a querer resvalar novamente para certos abismos, dos quais nós já fomos retirados, talvez, alguns anos, alguns séculos atrás. E quando eles nos veem, ou nos vejam, em situação de perigo, se aproximam, nos intuem, buscam nos inspirar, para que nós possamos dar, de uma certa forma, uma parada, refletirmos naquela atitude, naquele comportamento, naquela palavra, naquele sentimento, naquela emoção que alimentamos dentro de nós, para que aquilo não abra a porta a uma queda moral mais à frente. Estamos sempre sendo amparados. Mas o problema é que, como encarnados e ainda imperfeitos, nós alimentamos muitas antipatias em relação a A, B e C. E geralmente no nosso núcleo familiar, no nosso ambiente de trabalho, não vamos reencontrar espíritos desse porte, de ordem mais elevada. Nós vamos encontrar, na maioria daqueles que ali estão encarnados, espíritos com as mesmas imperfeições ou dificuldades que as nossas. E se nós não tivermos, na oração e na vigilância recomendada por Jesus, nós podemos, iremos permitir que esta antipatia prevaleça sobre o esforço que nós temos que ter em conviver bem uns com os outros. O Espírito nos intui pensamentos positivos em relação àquele que nós nutrimos alguma antipatia ou algum sentimento menos positivo. Nós temos a opção de ficarmos com essa intuição positiva, que de uma certa forma está nos libertando de situações desagradáveis mais à frente, ou poderemos ficar com aquele nosso modo de pensar e de sentir e ali ficarmos estacionados, alimentando o processo. E mais à frente, nós sabemos muito bem que todas as nossas ações geram reações. E alimentando um processo desse, quantas vezes lá à frente nós vamos redundar em situações, em tormentos voluntários que poderiam ter sido evitados. Mas esse nosso amigo espiritual também pode nos ajudar, pode nos encaminhar a um bom caminho através da leitura dos bons livros. Creio que aqui, pelo menos, eu acho excelente o que a casa aqui faz de colocar o reformador sobre as cadeiras. Porque chegamos, em vez de ficar divagando, em vez de ficar conversando assuntos que nada têm com o ambiente da casa espírita, nós pegamos a revista, vamos folheando e vamos nos informando e, de uma certa forma, nós vamos nos ilustrando e adquirindo algum tipo de conhecimento positivo, que nos ajuda até nas reflexões em relação àquilo que nos trouxe à casa espírita, que pode ser uma aflição, uma dor, uma dificuldade, um problema, uma situação qualquer que estejamos atravessando. Então, através dessa leitura, o que é que os espíritos do bem fazem? Quando nós pegamos um livro que nos passa uma mensagem positiva, é como se nós estivéssemos, de uma certa forma, trabalhando em cima do nosso cérebro físico, perispiritual e sobre a nossa mente, e de uma certa forma limpando certos clichês, certos dados que estão nos nossos, na nossa memória, e com essa leitura nós vamos substituindo essas informações, essas orientações, muitas vezes frutos de erros e desenganos e ilusões, e de uma certa forma vamos o quê? Substituindo o que não é bom por aquilo que é melhor. Então é um processo que os espíritos, e nós temos percebido isso da parte do plano espiritual, um incentivo à multiplicação das livrarias e bibliotecas na casa espírita, facilitando o acesso das pessoas a esse tipo de leitura. Porque pelos nossos olhos adentro, no dia a dia, nós somos impactados e recebemos, infelizmente, da maioria que chega até nós, informações e orientações que, se nós fôssemos passar por uma peneira, pelo um filtro, muito pouco ficaria de positivo. Então, esse momento que você para e segue essa intuição, essa inspiração de ler uma determinada obra que tem uma mensagem positiva, quantas vezes, na leitura mesmo, sem você consultar o médium ou o guia do médium, e sem buscar orientação com o benfeitor espiritual da casa, porque nem sempre isso é possível no momento em que você está passando pela dificuldade. Mas na leitura você vai observando que há uma mensagem, que há uma frase, e através daquela parada que você dá, que você vai refletir, que você vai pensar em cima daquilo que você está lendo, chega uma resposta que você está buscando já há algum tempo dentro da vida. Alguma orientação para uma situação que você está passando, atravessando. Também temos que levar aqui em consideração que protetor espiritual não está restrito à doutrina espírita e à casa espírita. Há muita gente que pensa que só aqui que tem espírito. Mas os espíritos, eles estão presentes em qualquer núcleo, aonde esteja o ser humano, onde está o encarnado, participando, convivendo, muitas vezes se imiscuindo, se misturando nas coisas que o encarnado faz, principalmente aqueles que ainda estão muito apegados a esse meio material em que o encarnado vive. Mas nas outras religiões, e André Luiz traz isso também, nos informando que em outros templos existem esses espíritos elevados que se manifestam trazendo as bênçãos de Deus para aquele coração sincero que ali está em busca do socorro e que tem méritos para receber esse socorro. Porque não basta pedir, de uma certa forma você tem que estar predisposto em condições mínimas para receber esse benefício, porque se você está aqui, por exemplo, não é o caso dos que estão aqui, mas se estivéssemos aqui mais preocupados, olhando para o relógio, Logo que acaba, eu tenho que correr, porque eu vou aqui, vou ali, vou fazer isso, mas acolá. Bom, você pode ter outros compromissos, sim, mas este é o momento em que você deve se desligar das situações externas e pensar nas tuas necessidades espirituais. E buscar, acima daquele alimento que você ingeriu antes de vir para cá, o alimento para o espírito, porque o espírito também precisa de alimento. Porque senão, a fé, a esperança, os bons sentimentos podem enfraquecer ou fenecer diante da iniquidade e da maldade que nós vemos aí fora. E é preciso que a gente esteja se reabastecendo debaixo dessa assistência espiritual positiva para que nós possamos nos manter convictos e firmes na nossa postura de convertidos às lições de Jesus. Usando a tendência do encarnado para o bem. Ué, como é que o protetor vai fazer isso? Ele vai se valer de tendências que nós temos e através, por isso que é importante nós encarnados não ficarmos presos tanto a certos sentimentos de culpa pelos erros passados. Porque tem gente que usa o sentimento de culpa para não sair do lugar. Desculpe, mas eu não estou querendo colocar carapuço em ninguém. A vida de encarnado é muito curta. E se ficarmos fixos naquilo que fizemos de errado, vamos consumindo horas, dias, meses e anos num processo que, em realidade, não está me ajudando a superar o erro que eu cometi na produção do bem que eu preciso agora no presente para modificar o meu futuro, para transformar o meu futuro, para me ajudar mais à frente, para que mais à frente eu seja sustentado por esse bem que hoje eu estou sendo incentivado a fazer. Então os espíritos se valem de tudo aquilo que nós temos de bom. Estou falando dos protetores elevados, dos verdadeiramente elevados, dos bons espíritos. Toda vez que nós pedimos uma orientação ao plano espiritual, os bons espíritos nunca destacam aquele lado negro da nossa personalidade. Eles sempre têm uma palavra de estímulo, de incentivo, sempre buscam dentro da nossa alma as qualidades positivas que já temos e fazem com que elas se sobressaiam. Alertam a criatura, olha para a vida com outros olhos, troca as tuas lentes que estão muito cinzentas, estão obscurecendo, atrapalhando a tua percepção, a tua visão. Trabalha os sentimentos, as emoções, no sentido mais positivo, porque através dessa engrenagem é que nós vamos modificando aquele clima, aquela atmosfera, ou aquele hálito mental, como diz André Luiz numa de suas obras, que são que alimentados pelo que sentimos, pensamos e também fazemos. O fardo pesa porque muitas vezes nós somos muito negativos dentro da vida. Não acreditamos nas nossas possibilidades. Não nos acreditamos com a possibilidade de crescimento, de progresso. Achamos que tudo é muito difícil, não vale a pena lutar, não vale a pena ficar fixado em cima de certos valores morais, porque nós estamos vendo outros aí por aí afora levando grandes vantagens na vida material. Mas só que nós não temos mais dentro de nós essas tendências. E se nós incorremos neste erro de julgamento e de procedimento e comportamento, para nós será muito mais doloroso à frente pelas consequências de já sabermos que isso é um mal, não é um bem na vida de qualquer um filho de Deus. Mas há uma outra frase em que os espíritos colocam na resposta. Ajudá-lo com seus conselhos. O protegido, uma das missões, uma das funções do espírito protetor é ajudar o encarnado com seus conselhos. Muito bem. Isso pode ocorrer através da própria mediunidade que o encarnado tenha. Mas se a maioria daqui não tiver uma mediunidade mais ostensiva, não escuta, não vê, não incorpora, não psicografa, não tem vidência, Não tem problema, porque lá em cima nós não falamos de intuição e inspiração. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz textualmente que todo encarnado é médium no campo da inspiração. Foi isso que ele colocou. Porque se generalizou dizer que todo mundo é médium, e a gente fica achando que é mediunidade, psicografia, psicofonia, evidência, e vai por aí afora. Mas no Livro dos Médiuns ele ressalta que é no campo da inspiração. Todos somos médiuns. Então, esses conselhos, se não podem vir através da mediunidade ostensiva, eu posso recebê-los através da inspiração, da intuição. Ou buscar a ajuda, o socorro, porque isso nos é permitido, através de um médium equilibrado, experiente, sério, bom e um instrumento confiável para que os espíritos superiores ou os bons espíritos possam se manifestar por ele. Então, são recursos que nós temos para receber esses conselhos. Quando o protegido eleva o seu pensamento pela prece. A prece, que muita gente acha que não é uma coisa muito importante, ela é importantíssima. Principalmente quando nós passamos pelo nosso dia a dia por uma série de experiências que muitas vezes nos deslocaram, nos desequilibraram, nos causaram aflição, nos descompensaram, provas, sustos, situações que atravessamos, nos descompensamos com isso. Então, a função da prece é impedir que eu não entre diretamente no sono físico e me desprenda do corpo nesse estado de espírito, nessa descompensação. Então, a prece antes do sono é para quê? Para buscar a sintonia com esse que me protege. Em primeiro lugar, vou até ele, e através dele, pensar em Deus, pensar em Jesus, nesses espíritos superiores, rogando que a assistência, a proteção, para que durante o sono do corpo, eu possa receber conselhos, orientações, encaminhamentos, esclarecimentos sobre determinadas coisas, ações ou modo de agir quando eu despertar, porque irei passar por uma prova, por uma situação qualquer, no trabalho, dentro do lar, uma dificuldade, a enfermidade, por aí afora. É um recurso que todos nós temos ao nosso dispor. E que muita gente se assim, mas eu quando vou deitar, já estou tão cansado, já estou tão sonolento, eu faço o seguinte, eu vou começando a prece e acabo do outro lado. Eu não sei se você vai acabar do outro lado. É interessante que o sono nunca bate para certas coisas que a gente ainda gosta de fazer, não é mesmo? Não há cansaço. Nos convida para determinadas coisas, meu filho, o fogo acende. A labareda aqui até cresce dentro da alma. A gente se sente logo animado para ir fazer a coisa. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Joaquim Couto, realizada na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Música. Voltamos a apresentar a palestra de Joaquim Couto, realizada no dia 5 de fevereiro de 2012, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema: assistência espiritual. Com vocês, a sequência da palestra de Joaquim Couto. Chama para rezar no centro. Creio que não seja o caso de vocês, que vocês já têm o hábito de vir à casa espírita. Mas é uma das coisas que os espíritos fazem também conosco, é nos incentivar a vir assistir palestras para receber também o socorro, o apoio, a ação magnética da casa espírita sobre cada um de nós. Estamos em casa, depois do almoço então, eu considero assim realmente interessante aqueles que conseguem superar, almoçar e não ter vontade de ficar lá quietinho num canto, mas vem à casa. Nós pensamos assim: não, eu estou indo porque quero, mas às vezes por trás ficam os guias e os protetores dizendo: vamos embora, e a gente fica lá, deitado, encostado, televisão ligada. Ai, deixa eu ficar mais um pouquinho embaixo do ventilador, que está muito calor. Ou quando está muito frio, não quer sair porque está muito frio. Então nós ficamos muito ao sabor do clima para esse tipo de assunto que é de grande importância para os nossos espíritos imortais, que é o alimento que precisamos receber para nos mantermos dentro de certa postura, dentro de um certo comportamento padrão, segundo aquilo que aprendemos no Evangelho e com as leis de Deus. Então, também eles, muitas vezes, nos tiram da acomodação, nos tiram do comodismo, dizem assim: não, nem que eu te leve no colo, mas você vai ao centro. Acredito que ninguém aqui passou por essa experiência. Mas nós já vimos isso acontecendo, de pessoas que dizerem mesmo: eu nem sei por que é que eu vim. A preguiça era tanta, o cansaço era tanto, e eu disse assim: se te chamassem para ir numa praia, você iria? Ah, mas a praia. Mas se chamassem para ir em tal lugar, como a palestra vai ser passada no rádio, não vamos parecer críticos disso? Porque momentos de lazer é necessário também na vida do encarnado, não tenhamos dúvida em relação a isso. Mas a nossa programação dentro da vida material, ela tem que ser feita de tal jeito que você possa atender a todas as suas necessidades, desde as físicas às espirituais também. Mas, além das palestras e dos estudos na casa espírita, e como é bom a gente estar dentro da casa, nós não temos ideia do trabalho que os espíritos desenvolvem em torno de cada um de nós. Nós pensamos assim, muitas vezes: eu estou sentado aqui nesta reunião e vou ficar aqui durante uma hora. Depois vou entrar naquele corredor ali para tomar o passe. Nós achamos que o socorro, o apoio, a ação dos bons espíritos junto de nós, dos mentores da casa, só vai começar a acontecer quando a gente passar e entrar na sala para receber o passe através do médium. Mas o socorro espiritual, no momento que nós passamos lá pelo portão de entrada, os espíritos já vão nos observando, nos analisando, olhando o que se passa no interior da nossa alma. Não é na periferia, não. Há espíritos que já têm essa condição de nos observar por dentro, para ver quais são as nossas reais necessidades. Não aquilo que julgamos que é uma necessidade, mas aquilo que eles julgam que sim, esta necessidade merece ser atendida. Vamos socorrê-lo, vamos ajudá-lo. André Luiz, numa de suas obras, cita uma situação interessante com um senhor que tomava passes, ia ao centro tomar passes. Não estou aqui citando, que é um exemplo que vamos colocar aqui. Então, este senhor buscava o socorro na casa espírita. Muito bem, ótimo, maravilha, isso aí é permitido, é misericórdia de Deus se manifestando numa reunião na casa espírita e através dos bons espíritos, através dos médios. Mas só que veio lá um espírito que fez uma observação junto desse encarnado e disse assim: olha bem, já é, me parece, o oitavo passe que esse nosso irmão está tomando. E ele sempre sai restabelecido, reequilibrado, mas atravessa a semana, começa a se descompensar de novo e olha o fígado dele como está. Quer dizer, ele recebe o socorro, estava recebendo o socorro, mas não estava percebendo que, para manter aquele socorro, aquela vibração, aquela ação magnética positiva em seu órgão necessitado, ele teria que trabalhar o quê? As emoções e os pensamentos. E ele se descompensava com muita facilidade. Se irritava e discutia com muita facilidade. E o que é que acontecia? O fígado descompensava de novo, porque era a parte mais sensível no seu corpo. E o que é que o benfeitor espiritual resolveu? Em vez de dar 100%, vamos começar a diminuir a ação benéfica do passe para que ele possa refletir sobre a necessidade da modificação, da transformação interior. A finalidade de estudarmos e ouvirmos estudos e palestras na Casa Espírita é essa: nos ajudar a raciocinar, a refletir, a fazer comparações com as nossas ações no dia a dia, para que nós possamos pesar aquilo que é bom, o que não é, e ficarmos com a parte melhor, com aquilo que realmente possa nos ajudar nesse processo de renovação, para que possamos alcançar aquela melhoria definitiva, a cura definitiva de um determinado mal. Porque se eu continuo na mesma postura, no mesmo jeito de ser, os espíritos vão socorrer, eles são bons, nos ajudam, não tem problema. Porque eles sabem de uma coisa: todos nós vamos desencarnar, e com certeza nós vamos seguir de alguém. Aí nós vamos ver como é que é uma missão dura. Nós achamos, envolvemos estas palavras, guia espiritual, anjo guardião, espírito protetor, em vibrações, em cheiros de rosa, etc. e tal. Sinceramente, irmãos e irmãs, fazendo as nossas reflexões agora, damos muito trabalho aos nossos guias? Damos ou não damos? Não adianta dizer que é santo, porque eles veem. Eles nos enxergam, eles sabem. Então nós damos muito trabalho ainda. Nós damos. Eles não se afastarão, porque se encontrarem junto de nós, ou dentro da nossa alma, a boa vontade, esse desejo de acertar, esse desejo de buscar a reflexão, buscar a instrução, as orientações, para começar a modificar o seu comportamento no dia a dia, eles jamais nos abandonarão. Agora, o acomodado, o preguiçoso, e a gente que diz assim: ué, não é função dele, ele tem mais é que me aturar. Eu já escutei isso de um encarnado. Aí fiquei pensando assim: meu Deus do céu, essa nossa irmã, quando desencarnar, ela vai pegar quem para proteger? Mas ela vai pegar um cabeça dura mesmo, um bem rebelde, um bem indisciplinado, e ela vai ficar colada ali junto dele, porque quando diz lá uma das respostas: no momento que o espírito assume o compromisso, ele não tem como abrir mão disso, a não ser que um fato maior, uma situação diferenciada, o obrigue a se afastar. Mas se ele assumiu, ele tem que permanecer. De uma certa forma, seria muito interessante que nós facilitássemos um pouco mais a ação desses bons amigos junto de nós. Procurássemos pensar, procurássemos sentir, procurássemos ter as emoções mais sob controle, um pouco mais de disciplina no nosso modo de ser, nas nossas inquietudes, nas nossas rebeldias, nas nossas reações diante de certas situações, para que não prejudiquemos principalmente essa ajuda que o Espírito quer nos dar. E que com esse comportamento nós dificultamos muito a tarefa dele junto de nós. Mas segue mais outra frase: consolar o encarnado nas suas aflições, Que coisa boa! Como é consolador saber que um espírito do bem pode nos consolar, pode nos ajudar no momento da luta, da dificuldade, de uma enfermidade que chega, de uma perda que se tenha, seja em que nível for, e sabermos que ao nosso lado, mesmo que todos nos abandonem, e nós nos iludimos muito com essa questão da amizade, na hora da dor, do problema, é que vamos ver quem é amigo. Porque quando você abre a boca para falar da sua dor, 10 caem fora. Só fica o guia espiritual. É com esse que você vai contar. E com muitos poucos que se predisporão, ou vão se predispor, a te ouvir. Porque hoje em dia ninguém tem tempo de ouvir. Está todo mundo com pressa, o meu problema é maior, a minha dor é muito superior à tua. Estamos sempre colocando nós, eu, em relação aos outros. Até o momento em que você vai se ver na mesma situação e vai sentir o quanto é doloroso não ter aquele que te ouça o desabafo e que te dê um abraço, que te dê um aperto de mão, que te envolva numa frase positiva. Todos nós, se não passamos, passaremos, vamos passar um dia por esses momentos. Então aqui diz, nas aflições vamos nos lembrar deste amigo, deste protetor, que com certeza ele estará nos fortalecendo e equilibrando. Através do sono, através da mensagem mediúnica, se for possível, através da inspiração das intuições, através do outro encarnado que chegar junto a ti e se predispor a ser uma antena positiva que capte o pensamento desse benfeitor para repassar a sua mensagem positiva a você que está às vezes no leito de dor. Quem já passou por isso sabe como é bom receber visitas, como é bom ouvir aquela palavra de estímulo, como é bom se sentir sustentado para que você possa atravessar aquele momento na certeza de que alguém se preocupa contigo. E, para encerrarmos, a última frase, que é sustentar a nossa coragem nas provas da vida. Nós citamos aqui o valor do passe da prece. Muitas vezes, diante de certas situações, nós nos sentimos fraquejar. A nossa fé balança mesmo. A gente duvida até de que exista Deus, de que Deus está presente, de que Jesus está no comando do nosso planeta e de que não estamos sozinhos e desamparados. Então, quando nos faltar ou a coragem começar a diminuir, a fenecer na alma, nos lembremos desse protetor, desse guia, desse anjo guardião, desse benfeitor espiritual. E, através dos passes, sim, porque os espíritos nos dão passe. Nós pensamos que o passe só funciona aqui na câmara, né? Nessa sala reservada para receber passe através de médiuns. E nos esquecemos que os espíritos nos socorrem. Eu, uma vez conversando com a dona Ivone Pereira, ela já estava bem, bem enferma, muito adoentada, e eu falei com ela assim: mas dona Ivone, a senhora tem conseguido receber passes em casa? E ela disse assim: Joaquim, a minha fé nos guias, nos meus protetores é tão grande que eu os sinto permanentemente ao meu lado me sustentando. Então eu creio, eu não tenho a mínima dúvida de que estou amparada e que estou sendo socorrida nesses meus momentos finais na existência terrena. Maravilha, né? Ouvirmos isto, a certeza, a convicção de estar amparado, assistido, sustentado. As crises chegam, e casa espírita tem crise também. Também tem crise em casa espírita, imagine que não tenha. Qualquer templo religioso tem. Há pouco tempo nós conversamos com um companheiro que é vinculado a uma outra religião, disse assim: Joaquim, por Deus do céu, bota o nome da nossa igreja lá, porque o negócio está pegando fogo. Eu disse assim: mas olha, meu filho, você está pedindo uma coisa que não é comum. Mas eu vou levar o nome. Disse assim: olha, eu já não sei mais o que fazer. baixou uma perturbação, o diabo tá agindo daquele jeito, o negócio é, vai na casa de um, vai na casa do outro, mas quem é que... Aí eu perguntei, mas como é que as portas estão se abrindo para o diabo e não para Deus? Vocês estão acreditando mais na ação deste nosso irmão, que um dia vai ser anjo, vai ser um espírito perfeito também. Essa é a fatalidade na vida de qualquer ser, é ser perfeito um dia. No momento age assim, mas é porque vocês estão valorizando mais a ação do mal do que a ação do bem. Orem com fervor, creiam, tenham fé, vocês precisam ter fé. E estamos falando aqui de um profitente de uma outra religião, que estava sendo balançado, sacudido pelos problemas, pelas crises que estavam ocorrendo. Eu disse a ele, mas meu filho, em casa espírita também tem isso. De vez em quando nós nos deixamos envolver, nos afastamos dessa assistência espiritual positiva, a vibração do bem, nos afastamos dela e nos deixamos envolver pelas sereias, com o seu canto, e quando vamos percebendo, a nossa mente, o nosso coração já está envolvido, e somos um instrumento da perturbação no seio onde deveria prevalecer as vibrações do bem, do amor e da paz. Se os bons espíritos nos conhecem, grande parte daqueles que ainda estão em regiões das sombras, negando a Deus, se insuflando contra as suas leis, combatendo a grande missão de Jesus junto a este planeta, não quer dizer que eles não sejam inteligentes, não quer dizer que eles não tenham conhecimento, não quer dizer que, a seu modo, eles, de uma certa forma, são detentores de técnicas para justamente prejudicar o encarnado. Mas, ao final do estudo, vamos nos perguntar, por que é que cedemos ao mal e não nos vinculamos definitivamente ao bem? Por que é que deixamos nos seduzir por certas ideias, por certos pensamentos? Por que é que vacilamos na nossa fé, quando em realidade, deixando este momento da luta e da dificuldade, olhemos para trás, para os anos que se passaram, e vamos ver que, em relação a algumas horas de dor, ou alguns dias de sofrimento, ou dificuldade, ou de crise, nós tivemos anos de bem-aventuranças, de bênçãos em nossas vidas. Só que nós queremos que isto seja um estado permanente na nossa vida. No mundo de provas e expiações, sem passar pelos testes, sem passar pelas lutas, como vamos demonstrar ao Criador que realmente já estamos adesos definitivamente às suas leis? São os testes, são as provas que chegam para nos mostrar, principalmente a cada um de nós, em que ponto do caminho, chamada evolução, nos encontramos. Nós desejamos sinceramente a todos que aqui estão que estas vibrações poderosas do bem, as vibrações do amor, as bênçãos da paz, permaneçam, penetrem profundamente na alma de cada um. Isto tudo é permitido e a misericórdia de Deus nos concede através da assistência espiritual fraternal dos guias, dos protetores, dos benfeitores espirituais. Os que nos acompanham, os que aqui estão nesta casa espírita, os que estão em torno da nossa cidade, das falanges que trabalham em prol do bem, pela implantação do bem no coração do homem na terra. Mas, no dia a dia, ao sairmos da casa espírita, procuremos sempre resguardar num cantinho da nossa alma, como se fosse uma fonte a qual recorrêssemos quando estivéssemos sedentos ou famintos, e dali pudéssemos recolher essa mensagem positiva que possa nos sustentar, mesmo que a luta esteja acerba, mesmo que a dificuldade esteja nos atormentando, mas dentro de nós haverá essa força que nos manterá de pé, e com certeza nós seremos vencedores. Muita paz a todos os corações aqui reunidos.